Local. 910, local, grato. Decimal 8, bom voo, bom dia. Para 1208, gol 1642. Voz de autonomia, TAM 3597. 60 a bordo, autonomia de 5 horas e 26. TAM 3597, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1018. Aqui ajustado 1018, autorizar táxi via Índia, ponto de espera 10, chamando a torre 2895, bom dia. Gol 9715, após a passagem do Boeing da Gol no portão 11, seu cordeiro que fez sol, reportando para táxi. O Gol 9715 está no portão 1. Sente, Gol 9715 está aguardando o Gol da companhia passear no portão 11. Aguardar o Gol 9715. Paulo Salvador, Borgodial, bom dia, Abisca Cargo 6570, informação é aquilo, autorização 390, Recife. Abisca 6570, pronto, cópia? Pronto, prossiga. Abisca 6570, autorizado Recife, via UP, Whisky 58, nível autorizado 390, saída Puca, transição Caju, pista 10, com primeira curva à esquerda. Acione 5137, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizando até o Recife, período 58, nível 390. Pista 10, Puca, Caju, esquerda, 5137, transpone 208, controle de Salvador. Abissa Cargo 6570. Abissa 6570, cotejamento correto, reporte para o Tapu, estacionamento, remota 10, parte 3. Reportará, parte 3, Abissa Cargo 6570. Para o táxi, gol 1607 com 107 a bordo, autonomia de 3 horas e 52, alternando Galeão. Gol 1607, autorizar o táxi até o ponto de espera via Bate 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1018. Autorizado Bate 1, Índia, passagem 285018, gol 1607. Bom dia. Bom dia, chame o solo em 121-9 para a Copa Federal. Sim, obrigado. Trip 5-5-4, me escuta? Salvador, bom dia, Sideral 9970 para o PA Teresina. Sideral 9970, pronto. Pronto para a Copa. Sideral 9970, autorizado Teresina, rota direta, nível autorizado 340. Pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Acione 5135, frequência do controle 120, decimal 8. Teresina, rota direta, 340 é o nível, pista 10, curva à esquerda na Momo Flock, 5135, 120.8. Sideral 9970, cotejamento correto, reporte pronto para funcionamento. Confirme o portão. Posição 5, parte de carga. Ciente, reporte pronto. Obrigado. Só no canal 0488, feedback para mim. Gol 1804, cotejo da equipe de sol, reporte para táxi. Contarei 8, fala bom. Salvador, bom dia, TAM 3597, decolado, perfil Arbor Elefa. 3517, tudo e mantenha 380, saída Arbor Elefa. Autorizado nível 380 para 3597. Gol 607, bom dia. Está autorizado alinhar e decolar a 10, vento é de 1-10 graus com uma dúzia de nós. Bom dia, alinha e decola, gol 607. Qual é a coordenação do controle? Salvador, Codiagol 897. Informação pelo portão 10, autorização com 594. Gol 897, aguarde cópia. Guarda. Confirmar o vento no momento para o Sideral? Uno, uno, zero graus com 1, 2 nós. Obrigado. Do 99, correção 9809, desça 2000 pés, 1018, livre LS X-Ray. Ok, para 2000, 1018, vai reportar estabilizado no LS X-Ray 9809. Pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Acione 5133, frequência do controle 120 decimal 8. Trip 5514, cotejamento correto, reporte quando está funcionamento, remota 03, fase 3. Pronto, Salvador, é o Mike que foi Cali. Mike X-Ray, Charlie, confirma. Positivo, Mike X-Ray, Cali. É, muito bom dia. Nós solicitamos reboque da, do gate 7 para o gate 5. Aguarde, por gentileza. Aguardando. Para o taco, chegou no 804, POB de 142. Autonomia de 346, eu tenho uma campeã. 4-2, controle em 120, decimal 8. Bom voo e bom dia. Obrigado. Solo voo 1715 para o táxi com 45 a bordo da zona de 4 horas, alternado com 20. Voo 1715, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, Kennedy 1018. Ok. Autorizado via Índia, ponto 0195, QNHB 2, voo 1715. Gente, obrigado. Voo 1715. Voo 1804. Vai seguir a aeronave da Gol, ponto de espera. No ponto de espera, chamar na torre na frequência 1118, decimal 95, QNH 1018. 5, está autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento de 1-0-0 graus, uma dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, voo 1-7-5. A frequência 1-1-8-95, QNH 1-0-8. 1-18-95, 1-0-8, na Júlia, 8-0, Calagão. X-Ray, Mike Charlie X-Ray, com duas equipes de sol, reporte no botão 05. Ok, reportando o 05. Voo 1897.4. Voo 1897, autorizado com fins. Via UPZULU 10 até Bridge, após interceptará UPZULU 16, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda Bridge. Pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione 5-1-2-1, frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Autorizando nível 360, Corrins, OPZULU 1-0, Bridge, OPZULU 1-6. Saída da EL, Leda Bridge, da cola 1-0, direita 40. Transponder 5-1-2-1, controle 1-2-0-8-0, voo 897. Voo 1897, cotejamento correto, reportação para funcionamento, portão 1-0. Vai botar para o voo 1897. Baixado e travado 9809. 9809, chame torre 1895. 1895, obrigado, até já. de Salvador, bom dia, Passaredo 9809, estabilizado, baixou e travou. Bom dia, Passaredo 9809, reporte quando visual com campo, informo que chove na final do ano zero, sobre o campo já não chove mais, ok? Ok, muito obrigado, vai reportar. Mil. Pode 3 mil, obrigado. Então 3517, chame Recife, frequência 1260, alterna 1288. Lutou 3597, vai chamar Recife 260, alterna 288, bom dia. Charlie, prossiga. Estimado de pouso permanece 910, local. Passaredo 9809, já tem o senhor no visual, venta de 1100 graus, 9 nós, QNH 1018, pista livre, reporte contato visual. Venta contato visual, 9809. Autorizado por 90. Passaredo. Gol 804, visual com a TR na final. Vioma. 804, após o pouso do ATR, a linha e mantém a 10. E mantém após o ATR 1100 graus. Confirmando, autorizado em coordenação com a equipe de solo, chamar para o táxi para o Sideral, positivo. Positivo, Sideral 9970. Obrigado. Pro 607. Prossiga, 607. Autoriza para o de bridge da presença? Infelizmente eu não posso, porque não fica na minha área, mas o senhor pode chamar o centro e solicitar o mesmo. Frequência 251, alterna 3325. Obrigado. Fio no 607. Correndo da equipe de sol, reporte para táxi. Por exemplo, reporta para o 1207. Linha aqui Delta Charlie, Salvador. Quem poderia confirmar novamente seu estimado de pouso? Nós, local, grato. Frequência livre agora. Tem um bom voo. Linha aqui Delta Charlie. Seu solo ao 50, ao livrar à direita, chame o solo em 1219 e tenha um bom dia. Livrando Delta 219, bom dia. Solo Salvador, bom dia. Passaredo 9809, livrou na Delta. Passaredo 9809, autorizar o táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, vou reportar para ingresso Juliette. Atentora, havia um Boeing da Sideral que vai taxiar no momento. Correndo equipe de som, reporte para táxi, de forma a não interferir no táxi do mesmo. está registrando o revoque do teste? Passarei do 9908, aguarde o seu Juliette. Aguardando 9809. Boa noite, 97 para o táxi COB 104. Autonomia 3 horas altera, Campina. 104, cruzando 1400. 804, contato radar, suba ao 360, saída da El. Pode valida. Da El, vai valida, vou no 804. Zuno, decimal 9, para coordenar o reboque, ok? Firmativo, 121, decimal 9, obrigado. Táxi, já bate 1 no Índia, pode esperar 1895. Ajuste no 08, boa noite, 97. Solo Sideral 9970, para o táxi com 2 a bordo, alterna São Luís, 4 horas de autonomia. Sideral 9970, autorizado o táxi até, até a interseção do pátio principal. Autorizado o táxi até a interseção do pátio principal. Gente. Bom dia, Azul Alfa, em Quilima. Em Quilima, proceda. Bom dia, senhora. Alfa, em Quilima, está no pátio 3. Solicita reboque para o gate de número 1. Aguarde, gentileza. Afirmativo, não aguardo, obrigado. Geral 9970, visual com o banho da Gol. Positivo. Após a passagem do mesmo, autorizado até o ponto de espera. Ponto de espera, chamará a torre na frequência 118 decimal 95, que é legal 1098. Quem ajustando 1018, segue o Gol, Geral 9970. Saída do 9809, após passagem do... do Boeing da Sideral, autorizado ingresso na Juliette, remota 1-4. Afirmativo, pausa em Sideral, vai ingressar no pátio principal, Juliette, 1-4. Pronto, Salvador, Mike, aqui do Icaro. Ah, se possível. X-Ray Icaro já estacionado aqui no gate 5. Mike, X-Ray Icaro, ciente. Ok, bom trabalho. Torre Salvador, Gol 897. Nossa torre espera dar 1-0, pronto. Gol 897, bom dia. Autorizado alinhar e decolada 1-0, o vento é de 1-0 graus com 8 nós. Bom dia, autorizado alinhar e decolar 1-0, Gol 897. Geral 9970, prossiga. Quem aproveitando o solo fica mais fácil, coordena para mim, por gentileza, com o controle. A nossa curva é pela esquerda, é, saindo da proa 330, ao livrar o eixo de decolagem para livrar formações. Depois eu aproa pro bombo ou flock, ok? Gente, 9970, né? Teremos que entrar em contato com o controle e já falo com o senhor. Salve, 5514, atualizar o táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, CNH 1098. Abre 6570, confirme estimado para puxa. 5 minutos. Sente, abre 6570. Federal 9970 na escuta do sol. Na escuta. 9970 na escuta, senhora. Federal 9970, está autorizado. Curva pela esquerda. Radial 330, pode ir a interceptar voa na proa de mão. É, não é radial 330, ok? Eu vou livrar o eixo na proa 330. Lá no eixo de decolagem eu saio na proa 330. Sente. Está autorizado. Obrigado. O Gol no 897 decolou 57, controle 120.8. Bom voo, bom dia. 208, obrigado. Bom dia, Gol no 897. Bom dia, 5514, após a rolagem do Boeing, alinha e mantém a 10. Após a rolagem geral, vai ter uma 5514. 118 decimal, 95. 895, obrigado. Bom dia, acelerar o 9970, está autorizado a linha decolada 10, o vento é de 1.10 graus com 8 nós. Foi feita a coordenação e controle, ele autorizou o procedimento aí para evitar informações. Ok, obrigado. 120.8 vai ser a frequência de saída. Autorizado a linha e decolagem. Afirmo, e 110 graus com 8 nós, o vento. Falou, obrigado. Frank Lima no parte 3 para reboque para o Git 1. Ao Frank Lima, está aguardando, pois temos uma aeronave que está puxando no parte 3. Afirmativo, obrigado. Chame o centro Recife 1251, alterno 3325, confirmado. 251, 3325, uma boa. Vai iniciar, acelerar. Sente, federal, livre decolagem. 110 com 10 nós agora. O Alfa Yankee Lima na escuta? Positivo, na escuta. A posição remota no PAD 3, por gentileza. Posição 3. Sente, está autorizado iniciar o push da aeronave aguardando para prosseguir no reboque até o 01. Afirmativo. Autorizado o push aguardando para procedimento. Já. Confirme. Rio 9645, pronto, cópia. Rio 9645, já confirma o nível, autorizado? Rio 9645, aguarde cópia. 9970, decolou 01, controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 08, obrigado, bom dia. Geralmente está 3, 3, 3, informação. solicita o nível 360 para Galeão. São 3153, aguarde copo. Aguarda. 0, contato radar, subou 340, saída Momo. 340, Momo, federal. Quatro, tá livre, decolagem da 1-0, vento de 1-0 graus, 14 nós. Para o táxi, táxi a cargo, 670, tem 03 a bordo, 2 horas e 40, alterno Natal. Alternativa, ABSA 6570. Natal, Serra Brava, 95. ABSA 6570, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 108. Comia 18 agora, Pátio Índia 1895, ponto de espera, bom trabalho, bom dia. 0. 9970, livre desvios após o Momo. Ok, vai manter a pro de bomba então, considerando a 9970. 1897, chame Recife 1251, alterno 3325. Recife 1325, boa noite, 97, boa, obrigado. O 35514 decolou 04, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia. Ione 5142, frequência do controle 120 decimal 8. Cruzado 310, 358, Caju, curva esquerda, sua decolagem da pista 10, Cepon 42, 120, ponto 814. Rio 9645, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Autorizado. CR 5514. Bianchi Lima, autorizado táxi até o portão 01, reporte no mesmo. Afirmativo, reportará no 21, obrigado. A linha e mantenha 1-0. A linha mantém pista 10, vai ficar tarde, né? 3153. Então, 3153, autorizado Galeão, via UP Zulu 1-0 até Smap, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda Bridge, pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione 5147, frequência do controle 120 decimal 8. Do Galeão, nível 360, via UP Zulu 1-0. Roda pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, direto 5. Transponder 5147 e o controle 120.8 para o